Vai começar nossa live aniversário, gente! Arrocha, mamãe! Imagina a Cris Dens com Alex Gomes dançando juntinhos, é fenomenal. É fenomenal. Vamos rachar no Brasil. E dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau. Vou lançando o meu passinho em pleno lockdown. Dá uma, ué! Vou lançando o meu passinho em pleno lockdown. Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau. Vou lançando o meu passinho. Chama, vai. Sarrada no grão, lançando meu passinho em pleno lockdown. Rata, rata, rata. Portal, vem com nós, vai. A moda agora é dançar no lockdown. Bota a mãozinha pra frente, dá uma sarrada no grão. A moda agora é bota a mão pra frente, dá uma sarrada no grau. Ela vem toda envolvente, lançando o seu passinho. Chama a Cris Dens, mexendo o seu corpinho. Cris Dens e arrasa na dança, isso é sensacional. Imagina a Cris Dens com o Alex Gomes, dando juntinhos, é fenomenal. Fenomenal. Rocha, velho.